Die Schatten da, ich hab da Boa, mit der Schatten da. Die Schatten da, die da Boa, mit der Schatten da. Die Schatten da, ich hab da Boa, mit der Schatten da. Mit der Schatten. Hoje vai ter. A gente toca a música boa que o povo gosta de cantar. Liberdade na voz dela que ecoa e balança. Primeiros tambores na avenida e o povo se junta pra ver uma banda famosa da terra. Hoje vai ter. A gente toca a música boa que o povo gosta de cantar. Liberdade na voz dela que ecoa e balança. Espera pra ver, só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança e que faz e fica parada pra ver, só pra me ver. Diga sou eu quem carrega a galera que dança que faz e fica que espera pra ver, só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança que faz e fica parada pra ver, só pra me ver. Só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança que faz e fica parada pra ver. Só pra me ver. Diga sou eu quem carrega a galera que dança que faz e fica que espera pra ver. Só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança que faz e fica parada pra ver. Só pra me ver. Segura na palma da mão. Espera pra ver, só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança que faz e fica parada pra ver, só pra me ver. Diga sou eu quem carrega a galera que dança que faz e fica que espera pra ver, só pra me ver. Sou eu quem carrega a negada que dança que faz e fica parada pra ver, só pra me ver. Me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar.